Tese. Tá na hora! Tá na hora! Tá na hora! Tá na hora! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Amém! Amém! Um, dois, três, toma, toma! Só os homens. 3, 2, 1, agora! Agora são as mulheres! Essa vergonha, irmão, tá doida, é? Se repartir, e a galera vai cantar! Isso pra todos. Acorda, diga, sabe? Não servia pra você. Olha o mangô! De mão dada, você e você! Agora veja o sol! Comece. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você! Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você! Ela quer dar pro DJ, dá! Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na ela cara, quer. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Olha o grito, olha o grito, olha o grito. Aquele velho, vai. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Cadê a belisca dali? Falta luz aqui, tudo ali, ó. É doido, é. Tem condições assim, pai. Toda vez é isso aí. Olha o grito! Olha o grito! Olha o grito! Bora! Bora! Bora! Bora! Bora! Bora! Pra cima! Só na manha, só na manha, só na manha, só na manha, só na manha, só na manha, só na manha, só na manha, só na manha, só na manha, só na manha, vem de bora! 3, 2, 1, vai, vai! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Bora trabalhar com a bichada aqui, eu vi. Minhas contas já não é da sua conta, o que que eu tô... O ministro tá aqui. Mas peraí, vou te explicar. Se não prestar agora, imagine depois. Alô, Mel. O nome dela é... Eu conheci ela no troco. E não é minha namorada. A gente poderia ser. O nome dela. Toma, toma. Cadê o gritinho das solteiras? E só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Meu piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, meu piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, meu piru. vindo, é vindo aí. Yala, yala, yala, yala. Bora, sabe, produções! Yala, yala, pra yala, cima! Yala. Meu parceiro Neguinho também, ele e o Márcio, aqui presente com a gente, bora lá, de Santos. Olha, o Ceará tá de rock hoje, meu irmão. É Ceará! Joga, joga pra cima, só quem tá feliz, só quem tá solteiro. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É rock doido, bagulho doido, rock doido, bagulho doido, rock doido, bagulho doido. E toma no batidão, toma no batidão. A galera vai no clima e o Patrese detonando. Tanto saudade de tudo, mas só que não dá mais. E o quê? E o quê? Tanto te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Vocês, bora! Quero algo que me distraia, faça esquecer de... Pra cantar bem alto, bem alto, bem alto! Quando parece que esquece, encontro a sua foto. Vocês! Eu preciso de... Bagulho, bagulho, doido, bagulho, bagulho, doido, bagulho, bagulho, doido. Olha, quem tá afim do boné do crocodilo, a gente vai jogar aqui pra galera, já já. Os bonés do croco, personalizado, papai, tá top de linha. Prepara tudo, Maicon. Vou jogar o primeiro aqui, ó. No meião, no meião. Acende aí, por favor. Põe tudo no cara, isso. Aba. Pra cá. Segura, Marquinho. Joga outro no meio agora, valendo. Aí, ó. Sobe aí, pega aí, que o bagulho tá doido. Bagulho, bagulho doido. Tô te ligando para poder convidar. Vamos sair. Tá no extenso, isso aí. É o casal com a gente aqui. Sim. O Diogo também, a Raquel, top. Tá todo mundo. Para poder relaxar. Não dá mais pra ninguém aqui. Vou jogar ali. Poder namorar, porque essa noite vai ser nossa. Vai, vai, vai. Agora uma lá desse lado aqui, vai. Calma, Bill. Luz, luz, por favor. Pra cá, pra cá. Visão esse aí, pai. Um leve pra dançar, me chama pra namorar. Serei o seu amor eternamente. Esse é o de Lohan, tá bom? Já sabia, né, moleque? De Lohan. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. É chupitel, agora! Que tem doida quando tô no crocodilo. As vê que tem doida quando tô no crocodilo. As vê que tem doida quando tô no crocodilo. As vê que tem doida quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo, crocodilo, crocodilo, crocodilo. E o quê? É Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil graus. Vira de novo. Joga! Hoje eu vou dar ali a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, e vai mexendo essa bundinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, vai mexendo essa bundinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma tapinha. Um abraço também à família Padinha. Tá em peso hoje aqui, meu irmão. Aquele abraço. Bora, Ud, bora, Ud. Moleque doido do Story também, se é parceiro do Patrão. Sabe a primeira vez, Renato Reis, me apaixonou por... Seu moleque do Story também, Renato Reis, seu... e seu grande amor, de... a Ruiva. Ei, ei. Vê vídeo, mas ele pega muita porrada na casa dele. Não, não quer parar de... Não pega nem a fuga mais. E sem querer te buscar. Agora! É o Urso, é? O parceiro Urso, da Duke Gold, hein, meu irmão? R.A. Boutique, sempre fechado com o baile do Patrese. Bota no telão, R.A. Boutique. Como Cinderela eu vivi, ao seu lado momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Cadê você, quero de novo? O Alice também, é H2, verdade. E com você, aí é isso, junto e misturar, gente boa. Só uma noite de amor, nada mais. Eu vivi com você. Essa é a primeira dama, tão na área. Meu parceiro Johnny, o Ramão, o Renato, o Felipe dos Donadinhos, galera do Queen, tá aqui pra trazer. Ele e o Raul Digital também. E aí, Rafita? E as fumacinhas da pedreira? E o que, Maico? Bora, Rodolfo. Super meninos do Croco. Bora, Buiú. Você me deixou. Meu parceiro Renan também. O homem da bike do amor tá ali também, por ali. O homem da bike do amor. Falou muito, é muito amor mesmo, engraçado. Pensei que pudesse existir. Agora! Um sentimento tão forte assim. Toda vez que ele ia buscar ela, ele passava lá na R.A. Não era? Tá ali ele, ó. Você me deixou. Se a lei é muita onda, gente boa. Valor, não quis nem... Meu parceiro anão também. Não dá uísque pra ele, pelo amor de Deus. Mais tarde tem muito vídeo. O Igor do Posto Rana. Aquele abraço a você, Igor. Ele, seu amor. velhinho, o velhinho. Aí, ligadão, segura o ligadão. Só de boa, tá comigo também. Bora, Ceará, vamos juntar. Segura. Bora, Carioca. E aí, Jamaica. Que nem um tsunami, sacode, sacode, devastando o coração, incendiando tudo, me faz perder toda a bagunça da minha vida. Vem, vem, vem no animal. Nem vem. Meu parceiro Paco também tá ali na área. E aí, Paco? Ele, o Márcio Maciel também. Tá ali, um abraço. Bora, gente, Doradão. Família Doradão na área. Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia. E aí, presidente Cidinho? Olha, o presidente tá de shake. Calma, quando eu tô falando, cara. Presidente tá de shake. E segura o bagulho. Prendo o Brasil. Sai nada. Meu coração doido. O homem mais apaixonado do animal é o Breno Brasil. Você, meu bem, DJ Rafael José. Perdi um soldado. Eles tão achando. Segura, vai. É o búfalo de Marajó. É o croco na parada. Vem, vem. Vocês, agora. Eu era uma menina. Ele, o Preto, camarada, o Sorriso, o Fábio, o Jango, toda a galera do Tapanã pra trazer! Detona! Detona! Lá vai mais uma no Croco! Um abraço também, o parceiro Delson, o árbitro, meu irmão, da FIFA, aqui com a gente aí, Delson. Porra, tu faz sacanagem com o Remo, desgraçado. Porra, tá doida? Fala, Delson! Pra cima! Será que ele é Paissandu, Patrão? Ele é neutro, ele é neutro. Ele não é Paissandu nem Remo. Mas puxa um pouco lá, né, pai? Se der, se der de boa. Vai! Quando te vi, o amor renasceu de mim. E o Zero Bala, como é que ele tá, Patrão? Como não sou... Aquela base, pai. Bora, sapatão! Olha o Jair. E o meu coração bateu forte, forte ao teu lado. Bora, bigodinho, se liga. Eu sou feliz. E o quê? Meu parceiro Jonas, aqui comigo. Bora, Fabrício. Fabrício da produção do Croco. Um abraço, maninho. Senti. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver. Vai pensar o Quinho. Bora, Raul, já. Segura. DJ, Zoe. Por quê? Fica com essa máscara que é melhor mesmo. E agora passo. Bora botar a mulherada pra dançar o que é. Vai. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile. Tu já sabe. Vamos botar duas mulheres pra dançar aqui em cima, Diego. Verdadeiro. Aí tu responde aí, vai. Vamos pra. Se quiser subir duas aqui, vou dar um boné do crocodilo pra vocês. Bora. Tá valendo, vai. Bigodinho fininho, pode subir aí. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Só duas, pô. Senta, senta, senta, senta. Já já o bagulho doida. Ai, droga. E segura, segura, segura. Aí, Marcelo, o velhinho tá na área, Marcelo do Rock. Bora, Carioca, segura. Já tá o ligadão na tese aqui. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Subiu uma digaçada aí já. Mas é pra dançar, pô. Vai. Bora, meu patrão, Galo. Tá ali na área. Bora, Galo. Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Deixa ela, desgraçada. E é pra essas meninas dançar. Vamos lá! Os amigos já estão cada um com a sua missão. Mais uma só que eu já tô com meu copão. Vocês! Hoje. Fica de marola. Senta do chefinho do jeito que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, só gostei. Na, na, na, na. Olha a dancinha. Falta subir mais outra aí, né, Patrícia? Será que não tem mulher aí, hein? Bora que é o baile! Tá cheia ela ali, bora, loura. Vai subir ou não vai? Tá tímida, né? Dá mais algo pra ela aí. Bora, Bia, desgraçada. Ah, vem a Bia, ajuda ela aí, desgraçado, produtor. É, Bio? Puxa a Bia aí pra dançar. Então bora! No chão, no chão, no chão, no chão. Eu vou te machucando, ela no chapadão. Subi, agora vai ter duas, papai, agora é valendo. Barraco balançando. Quebra tudo, quebra tudo. Segura ela, Bill, deixa o fio pra aí. Depois tu sai, pega a mulher, diga a sala. Balançando as piranhas. Agora vem, toma! Tá na hora! E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra. Olha a Bia como vem. Eu adoro. E segura, barba. Eu adoro. Eu me amarro. Quatro no quarto pelado com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro. Eu me amarro. Bora não. Eu adoro. Ah, não, já quer o pau. Me amarro. Chama a Daísa. Chama. Essa aqui é. Vai. É agora, valendo essa aqui, ó. É acelerando, bora! É Creu, é Creu deles. Quero ver a velocidade, é pai. Nelas. Vou dar lepinar a bundinha, sai da frente. Bora que vamos. A dança Creu tem que ter disposição. Vai valendo. A dança Creu tem que ter habilidade. Pois essa dança, ela não é mole, não. Eu venho te lembrar. Estão falando que sou doido. Eu venho te lembrar que ela não é mole, não. Eu venho te falar que são cinco velocidades. Olha a primeira, a primeira. A primeira é devagarzinha, só aprendizado, hein? É assim, ó. Creu, creu, creu. Se liga! Se ligou? De novo. Creu, creu, creu. Número dois. Creu, creu, creu. É a número dois. Creu. Continua fácil, né? De novo! Creu, creu, creu, creu, creu, creu. Número 3! Creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu. Tá ficando difícil, hein? Creu, creu, creu, creu, creu. Se liga agora! Segura! Creu, creu, agora eu quero ver na 4! Creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu. Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5. DJ, DJ, DJ. Prepara. DJ. Empina a bundinha lá pro público. Pra lá, pra lá. DJ. Isso, vira, vira, Bia também. Bora. DJ. Agora. DJ. Um. DJ. Parou. Quero ver agora. Pode levantar a Bia. Olha aí, meu pai do céu, Jesus amado. Bora lá. Olha, eu vou falar a morena e a loura. Quem gostou da morena aí, dá o grito. É, morena, tá cruel. E quem gostou da loura, faz barulho. Valeu, meninas. Parabéns. Vem pegar o boné aqui na retaguarda do Croco. E bora detonar. Pra cima. Pra cima, Diego! E papa! Olha como tá o baile pra trazer! Fala aí, novinha, novinha. Primeiramente, fala pra ele, vai. Vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. Bora, Maico do açaí, bebê! Senta na bola. Oh, quica na bola. Oh, senta na bola. Oh, quica na bola. Meu parceiro Pato também, a família Maguari. Sempre presente com a gente. Agora! Coisas da vida. A minha ex quer virar amiga. Isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpa. Então senta, filha, vai! Senta pra mim. Vai senta, vai senta, vai sentando outra. Senta, Laís! Vem! Bora, Laís, bora, girando! Pela galera lá do fundo também, tá na área. Pode crer! Tá no gigante, só que eles dão valor! Bora, Maicon! Ele e o Rodolfo também, super meninos do Croco aqui do lado. E aí, Buiu? Tá ali, né? Fala, Cris, cadê o Jiquitá tá aí, hein? Uma vez com minha ex. Já tá? O que que pariu, uma que é vontade da minha ex. Vai, senta. Segura agora! Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão. No chão! Que eu tô danadinha do semana, pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. Cai de boca que tá muito bom. Parceiro Arthur Diniz, o homem do grupo Las Vegas aqui com a gente, a TJ Esporte também, a verdadeira paga na hora. Bora, neném, pra cima, neném, TJ Esporte, fortíssimo Arthur Diniz. Fortíssimo Arthur Diniz, da TJ Esportes. Bora, Arthur, dá mole, meu irmão. Vai com rabetão no chão. E aí? No chão, no chão, no chão, no chão. Bale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão. É do jeito, do jeito. Patinho, e os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Eu te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te taca piroca. Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Mais uma! E aí, Pudim? Olha Jamaica, design também! E aí, Jamaica! Breno Brasil! Olha a cara dele! E aí? Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga. Meu parceiro Baratinha também tá na área. Ele ouve projetos. Bora, Rodolfo! Tá ali, ó! Eu vou subir. E no segundo, eu vou descer. E no terceiro, olha quem tá ali, Patrese. DJ Davi Vila! Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Será que tu aguenta, vem? Será que tu aguenta, vai? Será que tu aguenta, vem? Será que tu aguenta, vai? Paulinho Beats, Paulinho Beats, lá vem! batida do papão. Só quem tá no palco e vai ficar chapado, amor. Que segura, bora. Olha a rima, olha a rima. É o DJ Patrese que endoida o bagulho. Só as virgens do baile pode fazer barulho. O grito das virgens. Isso aqui é o paraíso do cabaço perdido. Não vale mentir, dá um papo sem gracinha. Agora eu quero ouvir o grito das apertadinhas. Desgraçado. E o bagulho tá louco e eu não tô de brincadeira. Agora eu quero ouvir o gritinho das solteiras. O grito das solteiras. Para Adriana Mixer. Beijão pra você, Adriana. Aqui, ó. É o baile do Patrese e o bagulho explodiu. Quem não curtiu o coco vá pro, É doido. Várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra Viera. Meu parceiro Denis Souza e o Russo da Gru que gol de Itamaria. O Elson RH2, junto com o misturado, o Tiza Lorena, a Patrick do Fit desse tá aqui, ó. No baile é pra você sensualizar. E aí? E tá de quatro, joga na cara. Bora, Márcio, bora, Marcelo. Você vem. Os irmãos vêm te embora na área. Você vem gozando. Eu vou te salvar. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo. Levanta a latinha também, levanta a latinha. Bora que tá na hora. Levanta. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse matar, bailão. Ó, oh, safada. Pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada. Vai, vai, vai, vai. Olha a batida, batida, batida. E pina essa bundinha e vai quebrando, vai quebrando, vai. Meu parceiro Careca, lá da Casa do Show República, tá ali também. Acabando aqui na Vila Show. Todo mundo no República pra trazer. Bora, Adson, você é o Buiu. Jennifer Lancho na área. Quando aqui tem República, né? Tô na tudo lá com o Thiaguinho. Bora, Thiaguinho. Agora. Então vira. E aí, Thiaguinho? Ele é aluno da minha vida, criticando as minhas coisas. E aí, Atila, pro monte! Tá, me ajuda. Um abraço, você, Atila! Só se complica. Olha o Atila, foi vai embora. Fulano, fulano, mais ainda. Gente boa, Atila. Amigo do Posto Rana. Um abraço. Inveja. O Carioca, meu produtor Carioca. Meu gerente Murilo. Ele é sua esposa por ali, ó. Um abraço. Inveja, tchau. Homem da bike do amor também por ali, ó. Segura. Que é tchau, pra inveja tchau, tchau fui, bye bye. Espera que é tchau, pra inveja. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo. Te liga no bagulho, bora! Deu uma relação. Hoje nós nem conversa. Vocês, vocês, bem alto! Pedido, né, à toa que eu me joguei no Mandela. Porque eu me joguei pro Mandela. Um, dois, três, agora! O croco tá a pressão. E o popozão no chão. O popozão no chão. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marca toca. Depois chega. E agora? Senado pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. Falando que é o pegador. Aponta pra ele, o boca de pelo. Aponta, aponta. Ela mamou. Bora, Savinho. Tem que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. 3, 2, 1. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat Diz que men, Josi. E aí, Josi, tá comigo aqui no Gigante. O cara é bom, meu irmão. Gente boa também. Fala, Josi. Dá um toque pra galera aqui. Sobe logo no comando animal. E toque pra ideia. Vamos lá. Essa novinha, tô querendo essa novinha. Sucesso total. Croco louco. Vila Show. Essa novinha, tô querendo. DJ Guinho. Participação imensa tá aqui no Crocodilo. Segue o fluxo, Batese. Só amigo negão por ali, ó. Preferi o Zé Droga. Não curte trabalho. Bora, manda ver. Eu dava valor. Vamos pra cima, José. Tá comigo, meu irmão. Não curte trabalhador, mas fica suave. Rebola gostosa. Vou virar um Zé Droguinha. Que sei que tu... Astar de República, papai. Bagulho doido, José. Tô curtindo essa novinha. Assim que acabar o Crocodilo, a gente se encontra no República. Até 4 da manhã. Então bora botar a mulherada pra dançar mais! Eita! Bora, Dieguinho! Tá danadinha! E aí, GG, caçula, sentiu? E aí, negão! Vai! Bora, Jamaica! Bora, abrindo o Brasil! Gerente Murilo, obrigado pela receptividade, Murilo! Bora, Paulinho, Paxi, bora, bebê! Viva pra todas as meninas! A equipe bate forte de Coraci na área pra trás. Vai, solta sacanagem. Bora, bate forte! Bora, Júnior Doradão! E a minha bate forte aqui em Brasília, igual a gente! Pra baixo, galera de Coraci! Pra cima, quando manda, vai pra baixo, pedi tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. E vai, vai, vai! Gira! Vocês, vocês! Um, dois, três, vai! É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Nani, perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a você. O cara da Pinheiro também tá na área aí, ó. Que cai, vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete, naturalmente vai... E acabando aqui também! Point, point show, papai! Até de manhã o point, prepara, bagulho doido! Sem embaçamento, né, papai? Se folga, tu vai sentar, tu... Pra cima, Cidinho! Bora, Edilson! Se sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, devagar, tu vai sentar, tu vai sentar. E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo! Zezé, vem pra sequinha! E aí, GG? Ele, o Juninho, galera do Barca Boa também ali pra trazer! Vamos ali, ó. Segura. Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui. E eu boto pra tora. Bota a bunda pra mexer aqui. E eu boto pra... E vai dançando, vai dançando, vai, vai, vai. Tá novinha, que camovada. Bora, minha amiga Ritinha. Tá ali na área também, ó. Bora, Márcio, bora, Marcelo. Bora, Super Minos do Croco. Toma, toma. Toma que toma. A minha tarada tá muito abusada, sentando, gemendo no colo do pai. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, WM. E o que, e o que, e o que? Que rebola, vai nadar. JK Boutique, fechado com o baile. Vai nadar. É JK, empresário Kennedy. Potranque, não se acanhe. Empina, potranque, toma. Toma, toma. Empina, potranque, toma. Toma. Pina pro tanque, toma, toma. Fechou a parceria lá, né, Batrão? Pina pro tanque, tá grandão também. Toma, toma. Pina pro tanque, toma, toma. Uma empresa. Toma, toma. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina, entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando uma aqui. DJ Patrese! É isso! Patrese e Dieguinho, detonando tudo no Gigante! Como é que é? Bora, negão! E aí, Carlinho? E o Disque Beijoso? Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou pra eu. Bora, Thiago, dormir! É que agora eu só penso em você. Bora, tu, Diniz, tá dando mole. Já apaixonou. Agora, bora, Uso! Falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. E o Zero Bala, o que, que ele quer? Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Mas quem me dera, posta pra. me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Agora! Mais uma vez! Eu já entendi o seu recado. Empresário Quinho também tá na área. Foi usado. Fala, Quinho! Da sua parte nunca teve amor. E o careca aí? Melhor cortar uma pela. Tá de folga, olha ele, José. Se deixa o careca tá de folga, tá? Tá ali, ó. Tá endoidando. Acabou. E aí, careca? Vai doer, vai. Eu não queria mais. E dança! Agora! Vai! Pode me bloquear. Só me procura quando resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. Só pra ir pro motel. Pode me bloquear. Pra se ligar. Procura quando resolver me amar. Quando me... só também quiser ficar. Ai, meu pai. E eu não te servi só pra bora, ir. Bora, Marcelo do Rock, bora, velhinho. Mas também. Gerente Murilo também por ali. Ah, o Ligadão por aqui também. Ah, Presidente Cidinho. Tá todo mundo na área. Pra Jamaica. O Felipe Lopes. É o daí, o garçom tá doido. Tá manjando hoje, se diga, sabe? Bora, Ceará. Mais uma! Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo que eu... Bora, Marlon! Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Fala, meu parceiro André! Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixei. E você me conquistou, me fez louco de amor. Satisfação imensa em receber meu parceiro Sargento Valdez. Da Aeronáutica tá na área também. Ele é só a primeiríssima. Com o Sargento Valdez. Você me ensinou a ser quem eu sou. Isso pra mexer com o coração, né, Patrícia? Cadê o gritinho das solteiras? Os Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez na minha cabeça. E as melhores, bora! Deixa queca, lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de lhe. E aí, Duduzinho? Medo... Ele abraça você, moleque doido! Então diz, mulherada, vai! Não fala não pra mim, bebê. Obrigado, bora! DJ Patrese! E lá vem! Lá vem música de motel! Toma! Pode filmar agora, não vai? Pra cima, toma! Senão é muita onda, né? Zero Bala! Tá aqui na área também! Tá no som que ele dá valor! Vamos, gigante! Gigante Crocodilo Prime! Então segura, vai! O casal gigante Igor e Barbie. Estão aqui, meu irmão! Rico do posto Rando! É a Barbie, moleque! Agora! E a minha modelo, representante da Vila Sorriso, minha amiga Larissa, Larissa Gomes, bora Lari! Família Mais Pólvora! Renato Reis, segura o Amazonas! Bora, Wood! Bora, Jaine! Cuidado com a Jaine aí, pô! Segura! Vem cá, minha vida. O olho dela é perigoso! Preciso te ter! Perdoa se te... Passa nada! Ei, não quero outro alguém... Ela é mais bandida que o anão! É meu amor... Baby, baby... Me ame... Ah, vai, meu anão! Olha que engraçado! Seu sorriso... Pode filmar meu anão aí, ó! De logo pra vai, mim... Não, vai. Por onde eu ande, lembro de você... Ai, não consigo te esquecer, meu bem... Sei que te perdi... Sei que te perdi... Pro meu anão, meu irmão, tá doido, parceiro Alan, o cara dos gatos da selva tá na área. E aí, Alan? Bora, Elton, manda pólvora aí pra 13! Que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumir. E o teu corpo? Vem dançando, vem! Disfarça, é o baile mais famoso do estado do Pará! Alegra meu ser. Junto com o Tiaguinho! É o baile pra 13. Onde te me recordo, eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça. Fabinha Maguari tá comigo também! Essa galera eu tiro o chapéu! Fabinha Maguari! Cadê Paulinho? Meu produtor Paulinho da Didas! Aqui presente com a gente também! Bora, Paulinho da Didas! Segura! Paulinho é do setor! Foi! Foi como um ano e um segundo. Meu parceiro Diogo, Adesio Matheus, Ricardo, o galera do Tenoé. E o sorriso. Tenoé, né? O Benguí, o Crocoloco. Olha a panelinha do animal pra 13! E é o bloco Crocoloco, meu irmão, em Guaraci, sucesso! Terça-feira tem Jurunas, papai! Ah, o bicho pega também! O maior bloco de aparelhagem do mundo! Terça-feira, Cidinho! Meu presidente, prepara tudo! E vai todo mundo fantasiado, meu irmão! Tamo junto sempre! Esse é meu patrão, meu amigo, Cidinho! Sempre junto, como é que é? Aí, neguinho! Ele e as fumacinhas também na área aí, ó. Falha pra caramba, você é doida. Vai ter tu, acho que eu vou te levar, só acho. Tá falhando mais que a zaga do Remo, né? Meu parceiro meu! Agora! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria. Temos os produtores também. Meu coração. Felipe Lopes! Estava enganado. É nós, Felipe. Estamos lá da lá. Foda. Quando meus empolgados danados. Breno Brasil. Estou angustiado. O Pudizinho também, o Juan. A meu lado, junto. Ó, gente, Murilo! Estou no salão, dançando com emoção. Uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Meu parceiro Salgado, tá ali na área, ele é Evelyn. E aí, Salgado? Bora, Thiaguinho! Só quer curtir agora. Lamente, foto pra você. Porque realmente agora vai. Foi só ouvir. E aí, macaquinho, salve! Tamo junto! Se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Foram tantas emoções. Meu parceiro Barica também tá na área. Aquele ei, Barica! Tá ali, ó! Não esqueço nem um instante, baby. E eu, Paco? Quero te encontrar e relembrar. Relembra, Maicon! As nossas. Para Rodolfo! Marcinho também! Bem, Super Minas do Croco na área! Estou no setor, será patrão. Que posso te ter? Tão no animal! Olha o doidinho, tá comigo doidinho? Um abraço a você, meu irmão. Beijo. O Jiguitaia do Face. A Cristina Souza também. Galera, tudo comigo. Vamos nessa. Vem e vem e vem pro baile do Pra 13. Bora, bora, bora. É o baile do Pra 13. É o baile. baile. É o baile do Patrese. É desse jeito. É no clima. É bem gostoso. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, e o quê? DJ Silvinho a tocar. Meu amigo Stephanie também tá ali na área. Bora, Stephanie! Tá ali, ó. Tentando parar. Vamos lá, Vila Show! Marcelo Leonardo, os fugitivos. Bora, Léo. Nosso amigo Renan, ele e o Guilherme, lá da Terra Plena, estão na área. Bora, Bill. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Vai virando uma batida, não para. E aí, Lourinho, meu parceiro Marcelo também. Galera, tudo aqui no Gigante, aqui no Croco. Um abraço do Patrese e Diego. E aí, Toninho, lá da Soledade, bora, Toninho. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Vai dançando, vai. Algo diferente. Como é que é? Querias me tocar. Caqueado, caqueado. Escute, meu grande amor. O que sofri, o tempo apagou. Esqueci o que passou. Quando vi você me olhar. Olha o macaquinho no telão. É tão difícil controlar. Agora. Essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz. Será que mente o teu olhar? E toma no batidão, no batidão. Sinta a pressão da dentada do animal. Agora! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som. Toma mais uma! Só os melhores pra você dançar e curtir. Bora lá, bora lá! Por que você me deixou sofrendo tanto assim? Nem ao menos disse adeus. Você brincou com os meus sentimentos. Olha o meu parceiro Eric! E nunca me deu. Com a gente! Olha da Ria Boutique também! Isso comigo! É do que Golden na parada sempre, meu irmão! Bora, Eric! Aconteceu contigo já, rapaz! Não dá! Vamos lá! Mas te juro que eu mudei. O cara que atropela o cachorro, patrão. Não dá mais pra acreditar. Diga só. Não te quero mais. Por favor, volte pra mim. Não insista, acabou. Acho que penso. Então vem mais uma, toma. Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho das sinceras? Cadê o gritinho das virgens? Um, dois, três, e bela! Eu preciso dizer a verdade. Toda noite sozinha meu pai. E agora, e agora? Você é o meu lado. Você é o meu lado. Desculpa, outra vez. E a dona? Essa que eu quero, vai! Curtir, beber todas. loirinha também. É a loura braba pra porra, meu, essa loura aí. Mas ela ficou mansa com o Patrícia. Ela tá de boa agora. Mas não dá uísque pra ela, pelo amor de Deus. Não é igual a não, quando bebe uísque, quer bater em todo mundo, sai de caçada. Bobinho tá ali na área. Bora, Dieguinho! Ele, o Eric também. O Iago, essa primeira da Mister, bela dama. Bora, Bocaizinho! E essa primeira, pode crer. Vai pra 13! Por onde eu vou? E o quê? Então bora! Não aguento mais viver assim. Então bora! Uma moto, e a moto cadê? Foi sal. Só tá no croco, tá tudo no croco. Segura! Ainda não descobri porque me abandonou. Só de você. Olha, Shake! Sempre de... tua aí, Shake! Cuidado! Tá calmo. Bagulho doido. Olha o velhinho. Mete o modo Fábio Assunção, velhinho. Pelo amor de Deus. Maicon, Maicon, fala no bairro Patrese. O amor que havia. Bora, Maicon, dança, Raime. Um preço alto eu paguei. Tantas lágrimas eu amei. Ainda sofro demais por amar você. Olha o Joe, olha o Joe. Vem, vem, vem, vem. Yo, yo, pra se ligar. É o baile do Patrese. Patrese. Prime. Pra cima! Amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Vem, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Fazer amor, fazer amor. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma. Agora é amigo. Tá bonito. Essa galera. Bora, Renan. Segura, na linha. Tá bem. Lá os puxa saco. Tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha.